Fala, amigos passarinheiros! Nesse vídeo, vamos ver e conhecer as variedades de canto do azulão. Amigo, você gosta do vídeo aqui do canal? Então inscrevam-se e apoiem o canal dando seu like. Então vamos ouvir as variedades de canto do azulão. Então ficamos por aqui, amigos passarinheiros. Se gostou do vídeo, deixe seu like. É novo aqui no canal? Inscrevam-se. Tem sugestão para o canal? Deixe aí nos comentários. Sempre estou lendo os comentários de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!